Quem serve esse Deus vivo não anda em trevas. Quem serve esse Deus vivo anda na luz. Quem serve esse Deus vivo não fica caído. Você que está caído, dê a mão a Jesus. Ele é Jeová, ele é Jeová, é o leão da tribo de Judá. Ele é Jeová, ele é Jeová, está com a bênção pra te entregar. Ele é Jeová, ele é Jeová, está te mandando tua bênção nesta hora. Levante a sua mão e vai dando glórias. Levante a sua mão e vai dando glória. Quem serve esse Deus vivo não anda em trevas. Quem serve esse Deus vivo anda na luz. Quem serve esse Deus vivo não fica caído. Você que está caído, dê a mão a Jesus. Ele é Jeová, ele é Jeová, é o leão da tribo de Judá. Ele é Jeová, ele é Jeová, está com a bênção pra te entregar. Ele é Jeová, ele é Jeová, está te mandando tua bênção nesta hora. Levante a sua mão e vai dando glórias. Levante a sua